cdsmoral.com.br. Olha o chefão aí, olha nós de novo. Assim, ó, dia de baile na quebrada e os menor tão pronto pro jet. Dia de baile na quebrada e os menor tão pronto pro jet. Os cria brota pesado, várias garrafas de Jack. Os cria brota pesado, várias garrafas de Jack. Putaria, né? Putaria, elas que pede. Putaria, né? Putaria, elas que pede. Joga o rabetão. Joga o rabetão no chefe, joga o rabetão, oi, joga o rabetão no chefe. É putaria, né? É putaria, elas que pede. Putaria, né? É putaria, elas que pede. Joga o rabetão, joga o rabetão, joga o rabetão, joga o rabetão no chefe. Já de baile na quebrada e os menor tão pronto pro jet. Já de baile na quebrada e os menor tão pronto pro jet. Os cria brota pesado, várias garrafas de Jack. Os cria brota pesado, várias garrafas de Jack. Putaria, né? Putaria, elas que pede. Putaria, né? Putaria, elas que pede. Joga o rabetão. Joga o rabetão no chefe. Joga o rabetão, oi, joga o rabetão no chefe. É putaria, né? É putaria, elas que pede. Putaria, né? É putaria, elas que